Toma cuidado no metrô. Um monte de aidéticos revoltados estão espetando as pessoas. Que medo, agora não consigo mais pegar o metrô sossegado, porque eu tenho medo de ser infectado. Tome cuidado no metrô. O próximo pode ser você. Tome cuidado no metrô. Desesperto, você vai morrer. Tome cuidado no metrô. O próximo pode ser você. Tome cuidado no metrô. Se espetam, você vai morrer. Agora não consigo mais pegar o metrô sossegado, porque eu tenho medo de ser espelhado. Ai, que medo, que medo, que medo! Tome cuidado no metrô. O próximo pode ser você. Tome cuidado no metrô. Eles te espetam e você vai morrer. Tome cuidado no metrô. Eles te espetam e você vai morrer. Cuidado no metrô. O próximo pode ser você.